Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 35º programa A Escola e o Meio. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Ora, cá temos o coro afinado para agora prosseguirmos com a sugestão musical do Pedro Oliveira, que hoje não pôde vir, está a estudar Matemática A, afincadamente, e por isso ele nos enviou a sua sugestão, que vai ser apresentada pelo Pedro Andrade. O terceiro disco de Cuca Roseta Rio está à venda desde 18 de maio e foi produzido pelo brasileiro Nelson Mota, e nele a fadista canta músicas de nomes como Sara Tavares, Brian Adams, Júlio Rezende, Mário Pacheco, João Gil, Jorge Drexler e Ivan Lins, entre outros. Deste vamos ouvir A Rua da Oração. Oh, Rua do Capelão, sem juncado, oh, Rosmaninho, hoje és a tradição de quem lembra com carinho os tempos que lá vão, que honram o fado velhinho. Fadistas de eleição enaltecem o teu caminho, oh, Rua da Oração. Hoje prece a profecia, Olimpos, glória e bênção, recordação, nostalgia. Senhora da Assunção, minha mãe, oh Mãe Maria, protege esta canção por tantos anos, cada dia. O fado traçado desde a hora em que eu te conheci, cigano adorado, viver abraçada a ti. Tens o teu beijo marcado pelo amor para o qual eu nasci. Olá, eu sou a Cuca Roseta e estou muito, muito feliz aqui na Escola e o Meio com a minha Rua da Oração a poder cantar convosco. Um grande, grande beijinho. Muito bem, depois desta boa sugestão musical dos Pedros, vamos passar aqui a uma honrosa companhia que hoje temos direito. Temos a honra de ter connosco no programa, mais uma vez, ele já é repetente, já não é a primeira vez que vem até aos estúdios da Boa Nova e para o nosso programa, o professor Nuno Teixeira, professor de língua portuguesa e francesa no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e que, neste caso, está aqui como representante da área disciplinar de francês do nosso agrupamento para falar da festa da francofonia que esteve a decorrer no nosso agrupamento. Então, professor Nuno Teixeira, fale-nos do porquê desta festa e quais os objetivos. Boa tarde, Célia. Boa tarde, meninos, e boa tarde aos ouvintes do vosso programa e aos ouvintes em geral da Rádio Boa Nova. Pois estes três dias da francofonia decorrem no nosso agrupamento este ano de modo mais estendido do que em anos anteriores e são uma herança da Semana da Francofonia, que é a Alliance Française, que em Portugal de algum modo representa a título oficioso e também oficial, porque depende dos serviços da Embaixada, Embaixada da França em Portugal. Dizia eu que decorre dessa Semana da Francofonia que a Aliança Française todos os anos promove em Portugal, aqui perto de nós em Coimbra, e nós inspirados nessa Semana da Francofonia, mas com menos possibilidades e ambição, decidimos promover também a língua francesa no nosso agrupamento, não numa semana, mas em três dias, três jornadas, com algumas atividades por todas as escolas do agrupamento, ainda assim mais visíveis ou mais numerosas na escola sede. Sim, e quais são essas atividades? Elas passam por, desde logo, a mostra de alguns trabalhos dos nossos alunos, que estão em expositores, que estiveram, estão, e ainda nos expositores da escola sede, também por um cartaz que está no pavilhão A da escola sede, com a designação Dis-moi un mot, que daria qualquer coisa em português como dá-me uma palavrinha, e que consiste em desafiar as pessoas que passam pelo pavilhão a deixarem em francês, um escrito em francês, uma palavra, que de algum modo seja espontaneamente a expressão daquilo que os liga diretamente à língua francesa, seja de que teor for. Ainda nesse pavilhão, a projeção de imagens e de vídeos de algumas atividades relacionadas com a disciplina de francês, nomeadamente a viagem que foi efetuada na Páscoa deste ano a França, mais concretamente a Paris. Há ainda um mostruário no pavilhão D da nossa escola, um mostruário de alguns cartazes, revistas, ilustrações relativas à cultura francesa e, em particular, à língua francesa. E nas outras escolas, atividades do mesmo teor. Além do mais, foram distribuídos aos alunos, sobretudo dos 6 anos e dos 9 anos, alguns brindes que algumas editoras tiveram a gentileza de nos oferecer como forma de os incentivarem à opção do francês nos 7º e 10º anos da escolaridade, que são anos em que os alunos decidem opções linguísticas, como sabemos. Já que estamos a falar então do estudo da língua, nós sabemos que nos últimos anos, de facto, como há pouco estávamos a dizer em off, isto vai havendo modas, estuda-se no nosso tempo, quando nós éramos mais jovens do que agora, era fino falar francês e tocar piano, especialmente as meninas. De facto, eu, por exemplo, fiz toda a minha escolaridade com a língua francesa e menos com a inglesa. Sabemos que estas novas camadas, estes nossos jovens das últimas gerações, tem sido o contrário, não é? Tem havido uma aposta superior na língua inglesa, começaram também muitos com a língua espanhola ou castelhano, e que o francês tem sido relegado para segundo plano. Parece que já estamos numa outra moda. No entanto, gostaria que nos caracterizasses, de uma forma geral, o estudo da língua francesa no nosso país e de uma forma particular no nosso agrupamento. Certo. Se quisesse responder assim de maneira mais larga, e ainda até um pouquinho à história, nós percebemos que o domínio linguístico está diretamente relacionado com o domínio económico do país que é a matriz dessa língua, não é? Lembramos todos, com certeza, dos impérios grego, do Império Romano e de outros, não é? A língua francesa dominou a cultura europeia em particular, que é aquela em que nos concentramos a partir, sobretudo, da expansão napoleónica das invasões francesas, e tornou-se, de facto, moda, chique, como se dizia, falar francês, e era uma língua, e é ainda língua diplomática, muito por influência, com certeza, política e económica da França, que se foi perdendo, a influência que se foi perdendo a partir de meados do século XX, quando os Estados Unidos, sobretudo, começaram a ter muita preponderância militar, económica e, por extensão, também linguística, sempre, não é? E, portanto, os estudos linguísticos do francês entraram num certo declínio muito visível em Portugal, e ele, como nós estamos na periferia, estes fenómenos demoram sempre mais a refletir-se, não é? nos países que são periféricos. Eu diria que a partir de finais dos anos 90, e isso teve como consequência, claro, a escolha livre e com certeza lógica de outras opções linguísticas. Sucede que, nos últimos anos, temos assistido, nos anos mais recentes, a uma recuperação da língua francesa, porque, com certeza, gerações de pais e de alunos um pouco mais informadas e também, com certeza, motivados por preocupações instrumentais com o emprego, começam a perceber que, do ponto de vista instrumental, o acesso a línguas estrangeiras europeias mais difíceis, como o francês ou o alemão, é um acesso muito proveitoso porque garante aos alunos ferramentas linguísticas de que poderão servir-se nas suas viagens, com certeza, mas também no seu trabalho. E, portanto, esta nova consciência, ou este reganhar da consciência da importância do francês, e eu costumo falar sempre também do alemão, por exemplo, não é? Tem feito com que alunos façam uma opção mais consciente e, eu diria também, mais inteligente a risco do ponto de vista linguístico quando decidem optar pelo francês e ou alemão nas suas línguas de opção. Falo destas duas porque o inglês é obrigatório agora, como sabemos, desde o 5º ano de escolaridade. Portanto, já não é uma opção, é uma língua obrigatória. Pois. Mas, de facto, nota-se que nos últimos anos já temos turmas que houve um tempo que não tínhamos sequer, nem no 7º, nem no 10º. Raramente. Eu penso que houve um ano apenas em que isso sucedeu, no 7º ano, quer no 7º, quer no 10º ano, quando se atingiu o auge dessa ideia de que estudar o espanhol, e nós sabemos que para os portugueses o domínio do castelhano é muito fácil, porque nós temos essa memória linguística, nós já fomos bilíngues em Portugal, esse domínio do espanhol é-nos relativamente fácil, e, portanto, associada a essa facilidade, a ideia de que se conseguiria ter uma boa nota, e essa ideia, esse facilitismo, nós sabemos, também está muito colado a uma certa ideia de facilitismo que no início do século XXI contaminou as escolas, e isso teve como reflexo uma escolha linguística que é livre e é aceitável e lógica e não é criticável por isso, por ser fácil não é criticável, mas parece-me que criticável apenas neste ponto. Para um aluno português, considero que é mesmo mais-valia que passe pela escola acedendo a duas línguas que nos são muito mais difíceis, cujo acesso é mais difícil, como são o francês e, repito, o alemão, não é? E, portanto, passado esse auge de escolha da língua castelhana, temos assistido a uma recuperação inteligente, diria eu, e com certeza para gáudio dos professores de francês do nosso agrupamento, de recuperação da escolha do francês na nossa escola. Também fizeste a referência ao grego e eu recordo-me que há uns anos atrás também era comum os alunos de humanidades escolhiam com uma certa frequência latim e grego. Gregos se calhar já em tempos mais recuados, mas latim recordo perfeitamente ainda na nossa escola termos turmas de latim. Também aqui, sobretudo nestes meios mais onde temos menos alunos, eventualmente, se calhar nas cidades grandes não se nota tanto, e se calhar é uma falha que na área das humanidades também tem acontecido, não é? Porque se calhar faz todo sentido para muitos cursos que os alunos tenham uma base de estudo de latim. Sim. Que é a matriz da nossa língua, claro, obviamente, sim, não é? Claro que sim. Portugal é um país que é case study pela negativa em muitos aspectos. Esse, o estudo das línguas ditas clássicas, é um deles. No contexto dos países europeus, e mais especificamente das línguas dos países românicos, Portugal é um dos poucos países onde o latim não é uma escolha obrigatória em muitas fileiras de estudos. Este ano, curiosamente, e diria eu de maneira quase paradoxal, chegou há dias, aliás, uma circular às escolas, vinda assinada pelo próprio Ministro da Educação, com o fito de promover, até no terceiro ciclo, os estudos da cultura clássica, como oferta de escola, e, portanto, os nossos alunos poderão, a partir deste ano, de acordo com as iniciativas que a direção da escola superiormente vier a tomar, escolher cultura clássica no terceiro ciclo como oferta de escola. Quanto ao latim, fala-se, corre o rumor de que o latim virá com mais força ou com caráter obrigatório para alguns cursos, não sabemos ainda o que virá acontecer. Ainda assim, qualquer aluno sabe que pode, de humanidade, sabe que pode escolher latim como opção no ensino secundário. Portanto, eu diria sim, Célia, que a escolha do latim é uma escolha muito inteligente, de um modo geral, para alunos que são portugueses e, de modo particular, para alunos que sigam qualquer curso de humanidades, de história, de direito, maiormente nas línguas, não é? Veremos o que é que acontece. Segue-se que temos assistido, um pouco por toda a Europa, àquilo que já se chama um renascimento da cultura clássica. Em Portugal, como dizia há pouco, estes fenómenos refletem-se de modo muito mais dilatado no tempo, não sei se por causa da nossa situação periférica ou porque nós imitamos ao retardador, digamos assim, aquilo que são às vezes bons hábitos noutros países. Estou para ver o que é que virá aí no que diz respeito à cultura clássica e ao estudo do latim em particular, mas sim, eu não me canso de falar aos nossos alunos dessa inteligência que o estudo da língua latina nos traz sobre a nossa língua e que, diria eu, libertaria provavelmente o português, a disciplina do português, de uma carga do peso da gramática que às vezes é excessivo em alguns anos de escolaridade, em alguns ciclos, e provavelmente deixaria o português com a parte mais presenteira, que seria a do estudo dos textos, sobretudo os textos de caráter literário, libertando ou deixando para o latim o conhecimento estrutural e lexical e etimológico da língua. Enfim, o latim dá-nos seguramente esse conhecimento estrutural e etimológico da língua, que muito nos ajudaria, professores e alunos, a compreender a língua e a escrevê-la melhor e a falá-la melhor. Isso é garantido. A Carolina já está ali muito atenta, porque ela no próximo ano estará no décimo ano, se calhar em Línguas e Humanidades, e já está a ver aqui uma possibilidade de opção. Sim. Vais continuar com francês no secundário? Já decidiste isso? Eu ainda não decidi. Temos andado a falar, com a minha família e temos andado. Eu estou um bocado indecida em escolher as opções devido ao alemão, mesmo por causa do alemão, porque eu não sei se vou gostar da língua, porque nunca me. Se eu estou a pensar em continuar com o francês, mas não sei ainda, tenho que ver muito bem essa questão. Ainda tens algum tempo para decidir. Sim. Olha, tu foste, fazes parte de uma das turmas que teve francês desde o sétimo ano e por isso até teve esta visita a Paris nas férias da Páscoa. Ficaste satisfeita? Achas que agora estás no fim de ciclo, achas que te consideras satisfeita por teres feito essa opção? Muito satisfeita, porque muitos colegas meus não tiveram a oportunidade que nós tivemos, que foi de sair do nosso país e ir conhecer um país novo. Nós não estivemos só em Paris, como eu já disse aqui no programa, estivemos noutras partes, também passámos por Espanha e não estivemos a visitar, mas vimos. E acho que foi enriquecedor para nós, porque tivemos contacto com outras culturas e com outra língua, o que nos enriqueceu culturalmente. Sim, mas eu estava a reportar mesmo só ao estudo da língua. Achas que te enriqueceu? Achas que foi uma boa opção? Sim, sim. Foi definitivamente uma boa opção. Porque o francês, ou podem achar estranho, eu por acaso acho que o francês em muitos aspectos é parecido com o português, por serem línguas românicas e derivarem do latim. Claro. Eu acho que é muito parecido e não é assim tão difícil como se faz parecer o francês. Muito bem, porque há aqui gente mais nova, por exemplo, temos aqui a Inês, que ainda vai fazer as suas escolhas no próximo ano para o sétimo ano e vai escolher francês. Muito bem, portanto, de facto, sim, temos aqui uma nova onda. Se me permitem, eu gostaria de acrescentar, e costumo falar sempre disto aos alunos e às pessoas com quem dialogo sobre a diversidade linguística, que é por si só um valor, não é? Esta monotonia do inglês, os especialistas falam em monoglossia, a tendência para nós sabermos apenas uma língua, mas que funciona como língua franca, não é? De comunicação internacional, e é, para todos os efeitos. A diversidade em si é um valor. E depois uma língua, estudo uma língua em abstrato, seja ela qual for, suponhamos o alemão, dá-nos acesso não só à língua em si, portanto, permite-nos comunicar com os falantes e com os escreventes dessa língua, mas, muito para além disso, dá-nos acesso à cultura desse país e à história desse país. No meu caso, o meu déficit do conhecimento da cultura alemã, por exemplo, impede-me de aceder em primeira mão aos textos e a tudo o que é a história alemã, a não ser que seja traduzida. Portanto, eu nunca terei o privilégio de ouvir uma ópera em alemão, uma ópera de Wagner, por exemplo, ou a grande poesia de Schiller, por exemplo, sem ser pela mediação da tradução. Portanto, as línguas não nos dão apenas uma possibilidade de comunicarmos com pessoas, em direto ou de maneira indireta através de textos, através da escrita, mas dão-nos acesso à história e à cultura desse país. No caso do francês, a França é um país com uma importância central, não é, na história da Europa, desde há 2000 anos. O acesso à língua francesa também nos permite entrar na história da França, na cultura francesa, na música francesa, no cinema francês, e portanto é uma mais-valia cultural também, não é apenas linguística, mas cultural. Do ponto de vista da empregabilidade, e isso preocupa muito, normalmente, os encarregados de educação e os pais, em particular, claro, o francês e o alemão. Quem já teve a curiosidade de preencher ou abrir páginas da internet de concursos internacionais, nomeadamente os da União Europeia, as línguas estrangeiras, para além do inglês, são duas que são pedidas por norma, não é? E muita gente fica surpreendida com essa exigência, que é eliminar, além do inglês, que outras duas línguas estrangeiras são dominadas pelo concorrente a determinado cargo, a determinado emprego, digamos assim, não é? E, portanto, essa diversidade linguística, essa riqueza linguística, desse ponto de vista puramente instrumental, de empregabilidade, é muito importante nos dias que correm. Portanto, fica aqui esse meu alerta, mais do que uma sugestão, esse meu alerta, para que os nossos alunos não se esqueçam de que essa diversidade é enriquecedora linguisticamente, culturalmente e, já agora, economicamente, sim. Muito bem. Ficou lançado o repto para as escolhas que os alunos vão fazer brevemente agora no ato da matrícula e, portanto, mais uma vez, reiteramos aqui que, de facto, não devemos ficar com uma visão redutora de algumas opções. Já a semana passada falámos nisso, mesmo quanto às áreas de estudos e, neste caso, quanto às línguas. Muito obrigada, claro. Professor Nuno Teixeira, pela sua presença. Célia, bom trabalho, bom programa. E parabéns por tudo o que têm feito ao longo destes anos, em particular a professora Célia, que aqui, aos comandos da equipa, mantém semanalmente um belíssimo programa ao serviço do Grupo de Escolas da Oliveira do Hospital. Bem-ajam. Obrigada. Rádio Boa Nova. Taylor Swift foi a grande vencedora com 8 prémios, incluindo a melhor artista, melhor álbum e Billboard Charts Achievement Award, entre pelo impressionante êxito de o álbum 1989, no top dos Estados Unidos. Com um total de 20 estatuetas Billboard ao longo da sua carreira, Taylor torna-se assim a artista mais premiada dos BBMA. Mas um dos grandes momentos da noite aconteceu logo ao início, com a estreia do seu novo vídeo, Bad Blood, que conta com um verso de Kendrick Lamar e a participação de um elenco de luxo: Selena Gomez, Karlie Kloss, Jessica Alba, Lena Dunham, Ellie Goulding, Hayley Williams, Cindy Crawford, Ellen Pompeo, entre outros. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby now we got bad blood. Hey, I can't take it back. Look where I'm at. We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. Better yet, respect ain't quite sincere no more. Oh, it's so sad to think about the good side. Tried to write me off. Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure. Remember, oh wait, you got amnesia. It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life I got money and power, and you gotta live with the bad blood now. Oh, it's so sad to. Passemos à rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar sobre a notícia: os cães já podem pernoitar nas pousadas de Portugal. Os dias de folga a passear já não têm de ficar arruinados, culpa desse dilema. Já não têm de pensar se há de chatear os amigos, a vizinha, ou descobrir a melhor casa que trata o seu animal enquanto está fora. Agora existe a possibilidade de levar o companheiro consigo durante as férias, desde que o seu destino sejam as pousadas de Portugal. Os planos para receber cães já entraram em vigor e as pousadas de Marvão, Arraiolos, Estoi, Tavira e Sagres já aceitam os amigos de quatro patas. Os cães devem ser de pequeno porte, até 15 kg, e podem ficar alojados com os donos. A estadia do animal custa 25€ por noite, com direito a cama, comedor e bebedouro, sacos higiênicos, base de chão e uma porção de snacks. A moda vai pegar e as pousadas de Portugal prometem estender o serviço a outras regiões. Entre elas estão Caniçada, Guimarães, Amares, Desagravo, entre outras. Muito bem, Inês. Até mencionaste aí a pousada que nos está aqui perto, a pousada de Desagravo em Vila Pouca da Beira. Passemos a publicidade. Muito bem, agora se quiserem passar o fim de semana numa pousada de Portugal, já podem levar o vosso animal de estimação, nesse caso o cão, se não for um cão de muito grande porte, porque pode ir um cão até 15 quilos. Muito bem, boas notícias. Usa outra hotelaria, tem que lhe seguir o exemplo. Senhor ouvinte, não se esqueça: não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passemos a uma sugestão de leitura com a Inês Pereira. O Segredo da Minha Irmã, Diane Camberlain. Depois da morte do pai, Riley regressa à casa para organizar as cerimónias fúnebres e trata da divisão dos bens. No entanto, em vez de conseguir fechar um ciclo doloroso e encontrar a tranquilidade que tanto precisa, Riley depara-se com a possibilidade de afinal ter sido adotada. Teria realmente vivido 25 anos a acreditar numa mentira? Confusa e sedenta de respostas, inicia uma investigação arriscada para encontrar toda a verdade da sua origem. Enquanto a investigação prossegue, Riley encontra informações sobre a sua irmã, Lisa, violoncelista prodígio, que cometeu suicídio há mais de 20 anos. À medida que as peças do puzzle se encaixam, Riley percebe que nada é o que parece. Uma perda devastadora, um segredo escondido. Mas estará a verdade prestes a emergir? Muito bem, estará a emergir, vamos ler no verão. Vão acumulando estas sugestões de livros na vossa mesinha de cabeceira para irem lendo durante as férias. 100.2, Oliveira do Hospital. How was work? Work was same as every other day. Hey! Why don't you call the Rabinowitz girl? Take her out on a date. She got married 10 years ago. She's got 3 kids. We should step up to the plate. Passemos já à nossa Catarina Peixoto e vamos ao cinema. O Sapateiro Mágico. Um filme destes de comédia só podia ter como ator principal Adam Sandler. O filme fala de um sapateiro de Nova York que costuma arranjar os sapatos de clientes experientes na arte de viver. Juntamente com o seu amigo barbeiro, ele espera ansiosamente por ter a sua própria aventura. Mas enquanto isso não acontece, vê a sua vida passar diante dos seus olhos sem conseguir fazer nada. Quando recebe uma generosa herança de família, surge a possibilidade deste sapateiro assumir outro papel e ver o mundo de uma forma diferente. Para descobrir o que acontece, irá ter de ir a um cinema próximo de si. I could be anybody I want. My boyfriend wanted me to drop these off. Yeah, you are. Thank you. Boy, you gotta be kidding me. Get over here. Me? Really? And then with you? Oh, yeah. What? To walk in another man's shoes. But it's also a responsibility. What size are your shoes? What? Step into my shoes. Rádio Boa Nova. Passemos ao desporto motorizado com o Pedro Andrade. O Grande Prémio de Mónaco foi dominado pela Mercedes depois de Hamilton ter partido da pole na frente do seu colega de equipa e de Vettel. Hamilton foi durante grande parte da corrida primeiro, mas depois de um acidente provocado por Verstappen, que provocou a entrada do safety car, Hamilton viu a sua estratégia mudada. Saindo das boxes, depois da troca de pneus, atrás de Rosberg, que era assim primeiro, e também de Vettel, acabando a corrida com estas posições. Nas contas do campeonato, Hamilton segue na frente com 126 pontos, mais 10 que Rosberg, e Vettel em terceiro com 98 pontos. Harimati Latvala bateu Sebastian Ogier e estreou-se a vencer o Rally de Portugal, naquele que foi também o primeiro triunfo do finlandês em 2015. Os dois pilotos da Volkswagen entraram para a derradeira especial em Faf, separados por 10,5 segundos, depois de Latvala ter respondido da melhor forma a Ogier na longa e dura classificativa de Vieira do Minho. Na Power Stage de Faf, Ogier foi o mais rápido, mas terminou a 8,2 segundos do seu companheiro de equipe. Este Vodafone Rally de Portugal terminou com um pódio dominado pela Volkswagen, já que Andreas Mikkelsen colocou o outro Polo R, WRC, no terceiro lugar final, depois de também ele ter chegado a sonhar com a vitória, já que liderou a prova durante o primeiro dia. O norueguês não teve depois andamento para acompanhar Latvala e Ogier, terminando a 28 segundos do vencedor. A próxima prova será o Rally de Itália entre 11 e 14 de junho. Para as semifinais da prova de Rallycross em Leyden Hill, os pilotos apurados depois das 4 hits de qualificação realizados no primeiro e segundo dia foram Peter Solberg, Johan Kristoffersen, Rennie Nitis, Tim Jensen, Thor Linerud e Robin Larsen, que faziam parte da primeira semifinal, onde Solberg ficou em primeiro com alguma vantagem sobre o segundo, Johan Kristoffersen. A luta pela terceira posição marcou a corrida, quando na última volta Nitis, após a sua Joker Lap, conseguiu sair à frente do jovem Tim Jensen, que perdeu a terceira posição, ficando de fora da final. Faziam parte da segunda semifinal Mathias Ekström, Andreas Bäckerud, Andrew Jordan, Guy Wilkes, Mandrev Sto e Davy Gienne. Mathias Ekström dominou por completo. Andreas Bäckerud garantiu o segundo lugar nas últimas voltas e Guy Wilkes garantiu a última vaga para a final. Nesta final marcaram presença Peter Solberg e Mathias Ekström, que saíram da primeira linha da grelha, Andreas Bäckerud e Johan Kristoffersen na segunda linha e Guy Wilkes e Rennie Nitis na última linha da grelha de partida. Arranque forte por parte de Solberg, que lhe garantiu assim a segunda vitória deste ano. A vitória foi apenas por 3 décimos sobre Mathias Ekström e em terceiro lugar, e a fechar as contas do pódio, ficou Johan Kristoffersen. Muito bem. O Rally de Portugal, consideras que correu muito bem? Sim, correu. Mas foi só circunscrito ao norte do país, percebi bem? Sim. Portanto, habitualmente era no Algarve, há uns anos a esta parte, e este ano foi mudado para o norte? Sim. Ouvi dizer que o impacto económico na região é enorme. Sim. Foram cerca de 3 milhões investidos pelas câmaras municipais da zona do norte, mas a economia dessa zona beneficiou e conta-se com 20 milhões de dinheiro que foi levado para essa zona. O que estamos a ver, o impacto que o desporto motorizado pode trazer, e neste caso o Rally de Portugal. Tenho saudades do tempo em que o Rally de Portugal atravessava aqui as nossas estradas e percorria grande parte do país e não estava assim circunscrito. Já outro dia falámos que isso tem que ver muito com as questões financeiras. Exato. E com o poder económico dos municípios. Pois, é pena, pode ser que um dia regresse aqui ao centro do país. Rádio Boa Nova. Passemos a uma biografia da nossa recém bem aparecida Carolina Soares. Desta vez vai retomar a fundação do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, precisamente com um dos outros mentores, o saudoso Dr. Carlos Campos. O Dr. Carlos Campos nasceu em Oliveira do Hospital. Formou-se em Engenharia e Matemática à custa de um grande esforço do avô e do irmão. Após a sua licenciatura em Coimbra, foi colocado no Liceu de Évora, onde lecionou um ano. No ano seguinte, transferiu-se para o Liceu de Viseu, o que lhe permitiu estar mais próximo da família. Conheceu então o Sr. Alexandre Marques Gomes, que tinha frequentado o seminário e por isso possuía uma boa formação em português e latim. O maior desejo de Carlos Campos era viver junto da família que tanto esforço tinha feito para o educar. A solução encontrada foi lançar-se com Gomes na aventura de criar um colégio no concelho onde viviam os pais e o irmão. O colégio, à custa de um esforço titânico, teve um êxito enorme, principalmente devido ao internato, passando a ser conhecido a nível nacional. Centenas de jovens da região e do país passaram a frequentá-lo. O Dr. Carlos era um homem sem sono, deitava-se à 1 da manhã e levantava-se todos os dias às 5 da manhã. Era um homem austero, mas de rara sensibilidade e de uma solidariedade do tamanho do mundo. A sua vida era dedicada ao colégio e à família, pais e irmãos, e aos dois sobrinhos que entretanto tinham nascido. O ensino foi a sua grande paixão. Comprou carro e tirou carta aos 50 e poucos anos. Comprou propriedades, mas em nome dos sobrinhos. Viveu sempre feliz por ter sido acarinhado pela família e nunca se queixou de ter levado uma vida de anos de trabalho e solidariedade. O colégio era a sua realização. Esta escola sem subsídios estatais e contra a maré imposto e era a que conseguia melhores resultados na região. Conhecia ao pormenor os problemas e a capacidade de cada um dos alunos e estes eram muitas centenas. Orgulhava-se da física e da matemática por ser considerado o melhor professor pelos reitores dos liceus. No final da sua vida, a República Portuguesa condecorou-o com a comenda da instrução pública pelos altos serviços prestados ao ensino em Portugal. Entrava no colégio às 6 horas da manhã e abandonava-o à meia-noite. O colégio representou o maior polo de dinamização da vila durante décadas e décadas. Possibilitou que milhares de jovens tivessem tido acesso ao ensino na região e ajudou muitos que tinham capacidades, mas não tinham dinheiro, permitindo-lhes a frequência gratuita das aulas. Teve o seu período áureo na década de 50 e 60. O que parecia uma utopia, uma aventura emocional, tinha-se transformado numa realidade de grande êxito para os protagonistas e para a região. O Dr. Carlos Campos foi um oliveirense ímpar. Bem, que deve, que merece ser recordado pelos oliveirenses. Boa Nova, Rádio. Irresistível. Depois de 30 datas escutadas nos Estados Unidos e enquanto preparam as malas para se lançarem na digressão europeia, os Maroon 5 não se esquecem de nos mostrar música nova. This Summer Gonna Hurt é a novidade de Adam Levine e companhia, que acaba de chegar às lojas digitais como parte de uma nova edição de V, o mais recente álbum da banda americana. É deste trabalho que se extraem canções como Maps, Animals ou Sugar, as três ainda em absoluto destaque no Top Airplay nacional. O público português espera, entretanto, pelo seu concerto em Lisboa, no Mel Arena, a 17 de junho. Come on. Passemos a uma sugestão de viagem com a Patrícia Correia. Desta vez uma viagem intramuros, no Conselho de Oliveira do Hospital, verdade? Verdade. Então vamos lá. Ora, reparem bem na sugestão que vai ficar para o vosso verão, que eu sei que vocês agora vão dar no stress dos exames, portanto, depois dos exames feitos, vão conhecer estes sítios que a Patrícia vos vai sugerir. Há 4 anos, em 2011, na Escola Secundária de Oliveira do Hospital, a turma de 12º F, curso de Educação e Formação, técnico de Informação e Animação Turística, desenvolveu um trabalho de pesquisa acerca do património cultural e ambiental concelhio, sob a coordenação dos professores Célia Lourenço e José Carlos Santos. Nesta altura, foram nomeados 20 maravilhas de património cultural e ambiental. Foi solicitado aos oliveirenses e a todos os cidadãos que votassem na maravilha, uma de património cultural e uma de ambiental, da sua preferência. As 7 mais votadas pelo público foram eleitas as 7 maravilhas do património cultural e ambiental do concelho. Esta iniciativa, que teve a colaboração da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, visou o conhecimento, a valorização e a preservação do património e pretendia promover o turismo sustentável no concelho. A divulgação dos resultados da votação teve lugar num espetáculo organizado pelos alunos em maio de 2011 e foi amplamente divulgada pela comunicação social local e regional. Hoje relembramos aos nossos ouvintes algumas das maravilhas eleitas. Para hoje escolhemos uma de património cultural e uma de património ambiental na parte sul do concelho. Igreja de São Pedro de Lourosa. A Igreja de São Pedro de Lourosa é um dos raros edifícios religiosos pré-românicos em Portugal, sendo exemplar único em todo o país e um dos mais antigos templos de toda a Península Ibérica, datado de 912. A sua planta, ou que se pode reconstituir do seu plano original, é uma derivação extremamente fiel dos modelos asturianos do século IX, com um nártex, corpo de 3 naves, separado entre si por arcarias triplas de arco em ferradura e nave transversal com cruzeiro dominante. Este laço ao mundo asturiano é reforçado por outros elementos artísticos, com a presença de milhões de rolos, um medalhão circular de decoração geométrica e principalmente um altar decorado com a típica cruz asturiana, peça resgatada quando os trabalhos de restauro, para que posteriormente veio também a desaparecer. Remodelada nos anos 30 do século XX, a Igreja de São Pedro de Lourosa é uma obra de vulto, dotada de um programa volumétrico ambicioso, devido certamente ao estabelecimento de colónios asturianos na bacia do Rio Alto. É provavelmente o mais notável monumento religioso da Reconquista Cristã. Foi classificada como Monumento Nacional pelo Decreto 2445, de 118, 14 de junho de 1916. O Monte do Pulgarinho está situado na Serra do Açor, a uma altitude máxima de 1242 metros, e faz parte da freguesia da Aldeia das 10. O seu nome remonta, consoante as versões, à presença dos lusitanos e dos romanos. Este monte formou-se há aproximadamente 600 milhões de anos, juntamente com a Serra da Estrela. Geologicamente, é essencialmente de origem xistosa. É um local privilegiado e de rara beleza, que advém do vastíssimo horizonte que se estende da Estrela ao Caramulo e do Monte Muro ao Açor. É provavelmente um dos locais de onde melhor e com mais encanto se pode assistir quer ao nascer, quer ao pôr do sol. No alto do monte está a capela de Nossa Senhora das Necessidades, que faz parte integrante do Santuário de Nossa Senhora das Preces. Existem também neste monte vestígios de muros que se pensa terem pertencido outrora a uma torre de vigia, a um castelo ou uma atalaia. FM Boa Nova. Bem, depois desta boa sugestão de visita, vamos iniciar as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No âmbito da 5ª Iniciativa para o Desenvolvimento de Competências, abriu no passado dia 19 de maio o restaurante e cozinha pedagógicos do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Abriu as suas portas aos profissionais da restauração do concelho. O objetivo desta parceria, Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, é estabelecer pontes entre o mundo do trabalho e a formação dos nossos jovens. Agradecemos a presença de todos. Os alunos do primeiro ciclo do ensino básico do nosso agrupamento participaram e animaram a inauguração da Feira do Livro Municipal deste ano. Centenas de crianças foram chamadas a participar em várias atividades de leitura, apresentação de livros e desportivas. O envolvimento foi geral e bem-sucedido. Deixamos nós também, agrupamento, um apelo à leitura, à viagem, ao sonho, à plenitude proporcionados pela mesma. A escola é o meio. Passemos às notícias do desporto. O grupo de ginástica continua em grande atividade. De 14 a 17 de maio estiveram em Lisboa, nos Nacionais de Desporto Escolar, onde tiveram ótimo desempenho. Ficaram em segundo no par com a Carolina Martins e Mafalda Seabra, em terceiro com o trio Mariana Freixinho, Beatriz Silva e Sara Dias, e em quinto lugar nos trampolins com Beatriz Silva. Muitos parabéns por estes excelentes resultados. Continuamos a desejar boa sorte e muito bom trabalho às nossas atletas. Rádio Boa Nova 100.2 FM. No âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, com o lema O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital tem prevista no seu plano um conjunto de atividades, entre as quais duas palestras, uma no dia 30 de maio, sobre violência no namoro, que será dinamizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde Local, e outra sobre biodiversidade, no dia 4 de junho, e que será palestrante o professor Dr. Jorge Paiva, insigne professor catedrático aposentado da Universidade de Coimbra. Está também prevista a realização de uma caminhada ou corrida em Oliveira do Hospital, com cerca de 4 km, tendo em vista a sensibilização da população para a questão da violência doméstica, particularmente no namoro. Esta terá lugar no dia 30 de maio, sábado, com início às 21 horas. O Clube Europeu tem garantida parceria com o Pelouro do Desporto do município de Oliveira do Hospital, estando esta atividade integrada no programa MOVET, com a Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde Local, com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Usar e Ser Laço Branco, e com a Rádio Boa Nova, que fará a divulgação. O Clube Europeu agradece desde já a disponibilidade destas pessoas e entidades e convida todos os ouvintes a participarem na caminhada ou corrida noturna do dia 30 de maio. É uma forma de praticar exercício físico gratuitamente, em boa companhia, e ainda colaborar para chamar a atenção da sociedade para o flagelo social da violência doméstica e, particularmente, da violência no namoro. Não esqueça, terá lugar no dia 30 de maio, às 21 horas, com início no Largo Ribeiro do Amaral. Basta chegar, inscrever-se gratuitamente e iniciar a caminhada ou corrida. Também no dia 5 de junho, sexta-feira, vai decorrer no pavilhão D da Escola Secundária o Dia da Informática. Do programa constam palestras, stands tecnológicos, desafios vários, mostra de trabalhos, filmes e vídeos. Participa. Rádio Boa Nova. Espetacular. Cheap to Wreck é o novo single dos Florence and the Machine e é o segundo avanço para How Big, How Blue, How Beautiful, previsto editar a 1 de junho. Esta banda regressa a Portugal no próximo dia 18 de julho, com cabeças cartazes no festival Superbox Super Hop. Teeth and all my love in my knee. What was it?